Batman, o Cavaleiro de Gotham. Eu tenho uma história para você. Galera, onde é que vocês estavam? Eu tô aqui há um tempão. Galera, eu tava num lugar que melhor eu nem contar. Se liga, cara. Não vai acreditar onde eu estava. eu supero todos vocês. Então tá. Eu quero ouvir quem é que vai falar primeiro. Cara, eu já falei. Supero todos eles. É o que você pensa. Então? Fala aí, ué. Eu tava lá nas docas agora há pouco, tá ligado? Oi! Seus malditos! Aí eu tava tipo como, esperando o cara partir pra cima de mim, tá ligado? Aí de repente ele... Eu nunca tinha visto ele antes. Mas tipo que eu tava ligado quem era ele, né? O Batman. Aí ele parecia ter uma sombra viva. Toda vez que o cara encostava nele, ele sumia dentro de todas as sombras. Depois aparecia em outro lugar. Não, cara. Ele é mais tipo... Peraí, eu não terminei. Aí, maneiro, cara. Ah, é conversa. O Batman não parece uma sombra viva. Achei essa história super furada. Cara, parece até o cara que eu vi. Só que ele não voava, não. Tá, e aí foi quando ele apareceu. Quem? O Batman. fala sério. O Batman nunca cortou a cabeça de ninguém. Todo mundo sabe que ele não mata as pessoas. Eu só tô enfeitando um pouco a história, pô. Ah, tá. Tô ligado. Caíram na pancada um com o outro. Pou, pá, poft, flow! Flow? Eu sei lá. Enfim, eles foram lutando até o final do cais, cara. Até chegarem ao rio. O cara não parecia muito um morcego gigante, mas o som parecia. É, parece que eles foram vistos nas docas, por você. Eu já ouvi. E vocês estão por fora se acham que sabem como o Batman é. Ele não é um morcego e nem uma sombra viva pavorosa. Como é que você sabe? Porque eu o vi primeiro. Senhoras e senhores, isto é um assalto. Se vocês cooperarem, tudo vai dar certo. Chegarão em casa a tempo para o jantar. Agora façam uma fila aqui, tirem tudo que tiverem de valor e coloquem nesta mala. Solte as armas. Vem pegar! Não tenho medo de você. Você não disse isso. Disse sim. Disse nada. Tá, tudo bem, enfim. Anda logo, atira, cara. Eu não tenho medo. Irado! Ah, não. Vocês estão de zoação comigo, não é? Droga, eu não acredito que eu perdi isso tudo. Thank you. trabalho, garoto. Eu acho que te devo uma. O que que houve? Não deu pra Anda, ver cara, nada com a fumaça. Anda, cara. Aí, galera, pra onde é que ele foi? Eles subiram e sumiram. Pra onde é que ele foi, gente? Galera, agora eu tenho uma história pra vocês. Fogo Cruzado. Hoje cedo, o empresário Bruce Wayne anunciou a data de lançamento do próximo satélite de sua empresa, o NCON-7. Em seu discurso na empresa, Wayne disse que o novo satélite representa... Chris? Detetive Allen? Parceiro? Ele está lá. Ele está lá dentro agora. De novo. Allen, Ramirez, entrem. Pois não, senhor. E esse aí seria... Jacob Philly, nosso homem de preto. Um maluco high-tech? Ele foi deixado aqui, tenente. Ele voltou para a prisão, detetive Allen. Isso já basta para mim. Você e a detetive Ramirez vão pôr algemas nos pés e nas mãos do Sr. Philly e levá-lo para o xadrez de novo. Sim, senhor. Por aqui, Sr. Philly. O sargento Della Razio disse que os caras do Moroni estão querendo pegar o russo. Parece que vai haver um confronto. Provavelmente hoje. Se tem alguma opinião, ainda está esperando para ouvir. Só estava pensando se seria um bom momento de bancarmos escada para um justiceiro. Só isso, senhor. Isso se chama confiança, algo que esta cidade havia perdido até muito recentemente. Mas eu não confio nele, senhor. Vai confiar. Você parece um cachorro com osso, sabia, parceiro? Ele é um justiceiro. Não é, não. Ele é um justiceiro, Ana. Não é! Então do que você chama ele? De benfeitor? Ah, eu sei lá. Eu nem sei se ele é humano, Chris. Eu só sei que a cidade está mudando para melhor, graças a ele. Você não foi criado aqui, então você não entende. Mas eu fui e eu entendo. Unidade de Crimes Graves, detetive Ramirez e detetive Allen. Para deixar ou buscar? Para deixar. Jacob Philly. Acharam? Meus parabéns. Não, nós apenas olhamos e ele estava lá. Estiveram aqui desde a fuga? Não tivemos o prazer. Duas coisas para não esquecer, então. A ilha toda virou terreno do manicômio. Mantenha as portas fechadas e as janelas abertas até chegar ao prédio da administração. Não pare. Qualquer um que vir na rua é detento, não cidadão. Ok, entendido. Vou avisar que estão indo. Thank you. Bem-vindo, Jacob. Atenção, Victor 3-2. Aqui é 10-24, seguindo para dar entrada. Victor 3-2, entendido. Vou te falar, parceiro, que esse lugar me dá arrepios. Uma ilha inteira entregue à loucura. A cidade inteira está entregue à loucura. Tá de mau humor hoje, hein? É. Eu estou pensando em pedir transferência da unidade. O quê? Mas você não pode. Somos parceiros há 6 semanas, Ana. Isso não é um casamento. É a unidade de crimes graves, Chris. O Gordon escolheu você, assim como ele escolheu a mim. Ele escolheu todos os detetives do esquadrão. Não pode simplesmente abrir mão. A unidade de crimes graves. Se estivéssemos impedindo crimes graves, como a guerra de gangues que está arrasando a cidade há quase um mês, talvez eu reconsiderasse. Mas não é isso que nós fazemos, é? Não, nós fazemos favores para um justiceiro. E isso, parceira, está muito errado. Você não pode simplesmente fugir disso. Não quando as coisas estão finalmente começando a mudar. Não quando o fato de sermos policiais honestos é uma vantagem e não um problema. Eu não sei se podemos confiar no Batman. Mas eu sei de uma coisa. Por causa dele, eu não tenho mais vergonha de ser um policial. Se quiser abrir mão... Shh. Não, peraí! Você precisa me escutar! Ai! Ana, cala a boca! É o Russo. Nós vamos precisar de reforço. É, de muito reforço. Avisei para ficarem longe do meu território, Russo. Você não tem território, Moroni, e também não tem poder. Então vem me pegar, seu desgraçado! Vem, T4! Cruzamento da O'Neill com Morrison! Agentes precisando de ajuda. Cruzamento da O'Neill com Morrison. Positivo. Reforço em 3 minutos. Hã? Vamos estar mortos em 3 minutos! Lança foguete! Chris, sai! Sai na frente! Thank you. Algum de nós teve sorte. E acho que fui eu, mocinha. Parado ou verá os miolos dela espalhados pelo chão? São dois crimes graves, não são? O Tenente Gordon sabe escolher pessoas. Teste de campo. Veio buscar as fotos que me pediu para tirar? Posso ir no seu lugar ao torneio de golfe beneficente que o Ronald Marshall organizou? Eu gostaria de conhecê-lo. Na verdade, eu não ia mesmo. A reputação do Sr. Marshall está meio sombria para o meu gosto. Eu gosto de sombra. Dois barcos, cada um com cerca de 12 metros de comprimento, ancorados no porto de Gotham. Suponho que estejam à venda e você queira saber qual deles é o mais bonito visto do espaço. Para que mais alguém usaria um satélite? Bem, eu poderia citar algumas coisas. Mas isso é uma coisa que nunca esperei. Depois da sessão de fotos improvisada do porto que você me pediu para fazer, nosso satélite sofreu um grave dano estrutural. Meu primeiro palpite foi um meteoro. Mas quando recuperamos o componente que soltou, descobrimos que foi causado pelo lado de dentro. Pelo quê? Um pulso eletromagnético. E que estamos prestes a copiar. Acho melhor se afastar. Peço desculpas. O satélite Wayne Con se orienta usando navegação eletromagnética giroscópica. Este circuito é o que gera o campo, não é? Alguns protótipos criaram capacitância. Pensamos ter resolvido o problema. Pelo visto, não foi desta vez. É, mas e agora? Eu tenho uma ideia. Isso é um sensor de ondas de choque altamente sensível. Quando o sensor detecta um som acima do decibel pré-ajustado, ele carrega o giroscópio e dispara um pulso. Forte o bastante para desviar uma bala. Funcionará contra qualquer munição de arma leve, até mesmo a queima-roupa. Mas se alguém apontar um fuzil, melhor se abaixar. E por que alguém atiraria em mim, Sr. Fox? Digamos que seu charme de menino talvez não funcione com todo mundo, Sr. Wayne. Abrigo para sem-tetos da comunidade de Westside. Primeiro torneio anual de golfe para sem-tetos. Admiro um homem que se dedica a reconstruir um bairro e começa instalando um campo de golfe. É só para dar um clima, na verdade. Pensando em se mudar para cá, eu posso arranjar isso. Eu agradeço, Sr. Marshall. Mas o assassino daquela ativista da comunidade, a que tentava impedir suas obras aqui, essas histórias prejudicam meu Feng Shui. Teresa Williams era meu espinho na carne, sem dúvida. Mas era uma pessoa admirável. O curioso é que ela morreu com um tiro dos rebeldes que ela defendia. Aliás, vou dar o nome dela ao abrigo para sem-tetos. Talvez ajude no seu Feng Shui. Sua vez. Aprendi uma coisa na vida, Bruce. A primeira tacada diz tudo. Essa foi longe. Deixa que eu pego. Vai lá, vai lá. Está a fim de jogar um pôquer hoje? Tenho alguns assuntos para resolver. É mesmo? Loura ou morena? Metade russa, metade italiana. Nossa, isso deve ser incrível. Você está bem, chefe? O que é que você acha? Alguém pode me dizer por que está todo mundo aqui parado enquanto deveriam estar na rua mandando aquele russo para a vala? Eu não posso matar o que eu não acho. Procure direito. Todos vocês. Enquanto aquele desgraçado respira à vontade, eu estou preso aqui vomitando sem parar nesse maldito barco. Quero que o encontrem e quero ele morto, entenderam? Quero ele morto. Quem está pilotando? Mas que palhaçada é essa? Mostra a cara, idiota, para eu te matar de frente! Você estragou meu barco! É o russo. Salmorone, a praga. Vamos lá! É o russo! É o russo! Matem-no! Atirem os olhos. Você fica com as docas. Você fica com as favelas. Esse é o plano até eu decidir o que fazer. E depois briguem pra ver quem fica com a cama de cima na cela. Entenderam? As drogas são suas. Você o quebrou, agora leva. Você me matou. Hospital de Gotham City. Entra. Tem uma vítima baleada. Hemorragia grave no ombro. Precisa de ajuda agora. Para trás! Larga isso! Solta a arma! Ninguém atira. Acabou. Me dá a arma. Está preso, senhor. Vi você no noticiário errando aquela tacada. Parecia até um perna de pau. Mas certamente não foi pior do que ver seu taco ir parar misteriosamente numa árvore. Como será que aconteceu? O que eu posso dizer? Foi uma falha. Essas coisas acontecem. Funciona muito bem. Eu estou disposto a arriscar a minha vida para ajudar as pessoas. Mas tem que ser a minha vida, e não a dos outros. Esconderijos na escuridão. Os relatos são contraditórios, mas ao que consta, o cardeal O'Fallon estava no meio de um sermão quando começou a confusão. Todos ficaram com olhos esbugalhados, começaram a ter alucinações, ficaram violentos. Disseram que um monstro apareceu. Um homem lagarto, 2,5 metros, coberto de escamas. Ele atacou O'Fallon e levou para sua cripta. Sexta abdução em público esta semana. Pelo visto, temos uma indústria emergente aqui em Gotham. Será que podem me dar licença um instante? Bem, está pensando mesmo que eu? Fala, eu sei que está aqui. Jonathan Crane, vulgo espantalho, só pode ser. Está solta desde aquela noite no estreito. Os investigadores acharam vestígios da substância alucinógena que ele vendia. Vou seguir a trilha, para ver se alcanço o abdutor do O'Fallon. O homem lagarto? Acha que é real? Tem uma lenda urbana circulando de um canibal. Todo mundo diz que é real. Toma aqui. Eu vou manter contato com isso. É um sistema de transmissão sem fim que se comunica com a minha máscara. E caso se sinta tentado a me rastrear, não entende. Os sinais são codificados com criptologia quântica, transmitidos para uma dezena de satélites. Jamais conseguirá seguir isso. Está me ouvindo, Gordon? Alto e claro. Achei algumas pegadas. Pelo tamanho e profundidade das depressões, presumo que nosso monstro pese mais de 130 quilos. Está seguindo para leste. Aguarde. Estou seguindo a antiga trilha do metrô. Estou chegando a uma das estações fantasmas mais famosas daqui. Morcego, você devia estar lá no céu. Por que está aqui embaixo? Quebrou as asas? Estou procurando um monstro. Somos todos monstros aqui. Esse é diferente. É um predador. Ah, Killer Croc. Dizem que foi rejeitado pela mãe. Ela o jogou descarga abaixo. Todo esse esgoto tóxico o transformou. Deixou ele mais forte. Pra onde? Sigo pela Estrada dos Caixões. Aí, morcego, quando você voa... Como a cidade parece lá de cima? Parece suja. Estou numa espécie de estrada antiga. Tem caixões por todo lado. Ela já foi um sistema pneumático ligando todos os cemitérios de Gotham. Era usada para transportar os mortos. Tem metano aqui. Eu vou acionar a máscara de ar. Recebi a ficha de Killer Croc. Seu nome é William Jones. Era detento do asilo Arkham e um ex-objeto de teste do programa de terapia contra o medo do Dr. Crane. Então ficou mais pirado depois que passou pelas mãos do Crane. Jones já trabalhou com uma aberração de circo. Ele sofre de uma rara doença de pele conhecida como Epiderm. Hiperqueratose epidermolítica. Exato. Pelo visto, ele afiou as pontas dos dentes e saiu assassinando as pessoas. Ah, escuta essa. Sabe o tal medo dele que o Crane tentou curar? Morcegos. O Croc me mordeu. Acho que ele está com a toxina do espantalho correndo nas veias. E me infectou com ela. Está com dor? Eu sei lidar com a dor. Batman, fala comigo. O que está acontecendo? O Croc apagou. E a toxina? Ainda está vendo coisas? Com certeza. Morte! Guardião O'Fallon, eu sentencio a morte por seus crimes contra Gotham. Assim como todos os outros inimigos que vieram antes de você. Por favor, não fiz nada de errado. Ah, fez sim, Cardeal. Tentou ajudar os desabrigados da cidade. Tentou salvar os miseráveis e esquecidos, mas o espantalho não quer que eles sejam salvos. O espantalho quer que todos eles caiam nos meus doces e carinhosos braços. O espantalho está aqui com um exército de fugitivos de Arkham e sem teto. Todos foram envenenados com a toxina. Onde está, Batman? Eu acho que soube o reservatório leste. na antiga reserva. Eu já estou enviando reforços. Fique onde está até chegarmos. Não dá tempo. Alguém aqui pode falar pelo santo homem? Eu posso. Segura minha mão. Eu não consigo respirar. Gás metano. Nosso bilhete de saída. O que vai fazer? Acender o fósforo. Agora feche os olhos. Quem sabe na próxima. Lidando com a dor. Fica longe de mim! Vai embora! Bruce, amarra as pernas dele. Eu tô tentando. Era isso que esperava quando se candidatou para ajudar? Sabia que seria ruim. Canta assim? Eu tô aqui para fazer o que for possível. Tudo bem, aqui está a artéria. Não perfurou o intestino. Me dá uma pinça. Pronto, Bruce. Pode suturar. Eu vou levar isso aqui. Nem sempre eles ganham. Pelo que eu sei, eles quase sempre perdem. Então, quando posso começar com os faquis? Não pode. Nunca. Mas me fizeram esperar meses por essa oportunidade. Eles não vão treinar você. Por quê? O problema é dinheiro, então eu resolvo. Não, Sr. Wayne. Não estão preocupados com o seu dinheiro. Nenhum de ninguém, inclusive. Então o que é? Honestidade, filho. Os faquis disseram que não foi honesto com eles. Não veio em busca de iluminação ou da verdade. Foi o que eles disseram. Talvez outra pessoa possua o conhecimento que você busca. Não um faquir, mas talvez ela possa ajudá-lo. Eu deveria treiná-lo. Porque depois de aceitarem treiná-lo, os faquirs desistiram, Cassandra. O que os fez mudar de ideia? Eu não sei. E o que você veio buscar? Eu estou procurando um meio de lidar com a minha dor. Alfred. Alfred, está me ouvindo? Estou ouvindo o senhor, sim. Eu estou tentando sair. Preciso que siga minhas coordenadas. Me encontre no topo. Eu vou estar lá. Ah, eu perdi muito sangue. E eu vou levar sangue para o senhor. A dor existe em duas formas. A exterior, que é causada por forças que não podemos controlar. E a interior, que podemos. Mas ambas podem ser superadas pela vontade. Eu sei, eu pesquisei as técnicas, controle da respiração, hipnose. E quanto à natureza espiritual? Você pesquisou isso também? O interior é algo que você nega. Não, é algo que eu administro. É mesmo? Isso dói, Cassandra? É como ser pego de surpresa pela chuva. Um incômodo. Deixa a cicatriz? Bruce. Que dor não deixa. A dor não pode ser vencida. Não. Mas pode ser colocada no devido lugar. Esse lugar é onde a dor age a seu favor. A dor não age a seu favor. Você age através da dor. Bruce, após todos esses meses, você não aprendeu. Cassandra... Sim, Bruce? Como você... A pergunta que ficou no ar desde que você chegou. Meu conhecimento foi adquirido através de uma mentira. Eu procurei os faquires em busca da iluminação, disfarçada de menino. Eu não tinha dúvida de que eles descobririam quem eu realmente era, mas eles concordaram em me mostrar o caminho. Por quê? Para que eu falhasse. Tornou-se um jogo para eles, mas eu não falhei. E após vários anos, eles cansaram daquele joguinho, me expulsaram e eu fui exposta. Eles disseram que eu tinha enganado a todos. Fui rotulada de bruxa. Minha família virou as costas para mim por eu ter lhes causado tanta vergonha. Por favor, papai! Eu juro que eu não fiz nada de errado! No vilarejo, costumo ser temida ou odiada. O que preferir? Por que não foi embora? Por quê? Aqui é meu lugar. Na sua vida, não existe um lugar assim? Cassandra! Não é nada, Bruce. Um nada muito furioso. São garotos pensando que são homens. Lembra, sou odiada. E temida. Espere aqui. Não. Por favor, não é nada. É isso aí. Vocês se envergonham agindo assim. Vergonha? Você é uma traidora ensinando a um estranho o que ele não deve saber. Os caminhos de Bussara estão abertos a qualquer um. Você faria bem em segui-los. Sua bruxa! Agora saiam antes que suas mães os vejam. Sandra, você está... Precisa partir. O quê? Eu acabei de salvá-la e... Nada, Bruce. Como os faquires, eles acabariam cansando do jogo. Eles teriam parado por conta própria. Mas você precisa ser enviado. É a hora. Já aprendeu o que queria, não é? É, eu aprendi. Então vá. Obrigado. Não devia me agradecer, Bruce. Eu falhei com você. Você chegou pedindo ajuda para lidar com sua dor. Mas sua dor está além das minhas habilidades. Talvez além das suas também. Porque a sua dor está te levando pelo caminho que você deseja. Senhor, me dê a sua mão. Eu não posso. Pistoleiro. Bruce, não corra. Tem alguém ali. Passa as pérolas, moça. Me desculpe, senhor, mas eu queria saber o que pretende fazer com sua coleção de armas. Vive mudando de lugar e eu vivo tropeçando nelas. Desculpe, Alfred, acho que eu devia levar para a polícia. Isso só traz mais recordações, senhor. Não sei como consegue pegar nisso. É preciso conhecer o inimigo. Eu jamais usaria uma, mas ainda assim reconheço os atrativos de uma arma. O peso. O brilho. O aço frio. A precisão. E o poder. O poder de mudar vidas. A história. O poder de Deus. Portão Oeste, entrada. Mais um cliente feliz. Todos satisfeitos? Sim, mas a taça de champanhe... foi exagero, não acha? Pra que todo aquele teatro? É só para deixar interessante. Já leu seu e-mail? Querem você de novo em Gotham. É, eu vi. O lugar está mudando. A polícia está pegando pesado e é por isso que precisamos desse ataque. Os sócios do Russo andaram tendo dificuldades por lá. A eliminação dele vai solucionar o problema. Mesmo assim, pode ser um negócio arriscado. Só mais um policial morto. Você acha? Às vezes você me preocupa. Você se preocupa demais. Chegou um recado dos russos. O ataque deve ser nos próximos 2 dias. Dizem que ele pode mirar com 2 metros ou mais. Colocamos escolta 24 horas no cordão, mas não podemos cobrir cada janela e telhado. Eu farei o que for possível. Obrigado. Nunca enfrentamos alguém como o pistoleiro. Talvez sim. O palme de Ronald Marshall. Tem uma conta de e-mail aí. Ela joga para uma transmissão codificada exatamente 1 semana antes do assassinato de Teresa Williams. Onde conseguiu isso? Apenas verifique. Tudo bem, vamos. Alfred, como está a foto do satélite? Esplêndida. Quase dá para ver as suas orelhas pontudas, senhor. Mas nem sinal de algum atirador no telhado, pelo menos não na sua área. Me siga, Alfred. Estou indo, senhor. Senhor, eu me sentiria melhor se pusesse seu capacete. Esse carro não é totalmente à prova de bala. Já é difícil conseguir ler o que está nessa tela sem o brilho do visor. O que eu quero saber é quantos clientes mais o pistoleiro tem mantido por e-mail. Eu quero esse assassino e quero hoje. Não é por isso que deve se fazer de alvo fácil, tenente. Ele gosta de alvos em movimento. Apenas dirijo. Logo à frente. O tenente Gordon vai passar por baixo da ponte El na hora que o trem estiver cruzando. Felizmente, o satélite não captou ninguém na ponte. Difícil acreditar que ele tentaria atirar de um trem a 100 km por hora. Deus, há um outro trem vindo na direção contrária. Muito. É hora do show. Eu sabia que atrairia você se fosse atrás do tenente. Então vamos deixar meus clientes muito felizes. O senhor está bem? Sua armadura está dando conta? Está sim, pelo menos a essa distância. Senhor, tem um túnel à sua frente. O que eu vou fazer agora? Ou ele é o homem mais corajoso que eu já enfrentei, ou é um completo idiota. Escute, Batman. Esta é a primeira vez que alguém tenta deter meus disparos entrando na frente deles. Nenhum traje é tão resistente a queima-roupa. Vamos apressar as coisas. Puxa, não me diga que finalmente eu peguei o pato. Por que não cala essa boca, pistoleiro? Mate! Foram os russos! Eles queriam você morto! Eu só fiz o meu trabalho! Não identificados relataram que um misterioso homem-morcego estaria envolvido na prisão de Floyd Layton, conhecido como Pistoleiro. Sabe-se que o empresário Ronald Marshall esteve envolvido em um dos assassinatos atribuídos ao Pistoleiro. Se condenados, ambos podem receber a pena de morte. Obrigado de novo. Eu não teria conseguido sem você. Não tem de quê, senhor. Mas da próxima vez que alguém atirar no senhor, tem de desviar. Foi igualzinho aquela noite no beco, Alfred. As paredes estão próximas, o disparo. Parece que eu estava tentando parar aquelas balas a minha vida toda. É um sonho bobo, Alfred. Às vezes eu acho que eu devia parar com isso. Talvez tenha razão, senhor. Mas algo me diz que há um propósito maior. Senhor?